Até hoje eu não sei o que eu te fiz pra você ir embora. Me deixou sozinho, me abandonou e quer voltar agora. Nos escombros o que restou? Tristeza, mágoa, angústia e dor, solidão e nada mais. Agora que eu já encontrei o meu caminho, adeus pra nunca mais, nunca mais.